Peñita. ¿Qué pasa? Buenas tardes, hermanos, hermanas y todo aquel, aquella que esté dispuesto a escucharnos durante la próxima hora. Bienvenidas a este primer volumen de Sotaque de Panela. Sotaque de Panela. Dice, sí, bueno, ya lo explicaré más tarde. Aquí os traigo una pequeña selección de músicas que destapan con sus distintos ritmos, letras y cadencias las ollas de la cultura gastronómica brasileña. Tan específica y al mismo tiempo variada, múltiple y compuesta. Cada plato, así como cada ritmo, lleva consigo reminiscencias de sus ires y venires por este mundo a través del tiempo. De esta forma podemos oír y oler ese fondo o sucarrat, como se dice en catalán. Vale decir que es un programa políglota. Así que, bueno, cualquier cosa, si no entendéis y me olvido de explicarlo, me lo podéis mandar un DM por el Instagram, @dudu/bongot. No, bongo. Y bueno, os lo intento explicar. Pero bueno, en fin, podemos oír y oler este sucarrat de influencias indígenas, africanas, sefardíes, árabes, europeas, etcétera, que llevan siglos haciendo chup chup, creando un rico sofrito o una nueva identidad, en este caso la brasileña. Con este sofrito, cabe decir que no está libre de lágrimas, sudor y mucha sangre, encontramos un sinfín de condimentos, colores y acentos, sotaques en portugués, que crean esta mezcla peculiar y única, ese pupurri original que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Esta colección, más que una experiencia auditiva, tiene como objetivo la confusión de los sentidos, ¿no? Como si se tratara de una sinestesia, pretende hacer sentir el gusto agridulce de los acordes rotos del cavaquinho, lo que hay de amargo en el lloro de la cuica, el olor cadenciado de los surdos y la quemazón que producen las zabumbas o alfayas. Todo esto son instrumentos de percusión de varios géneros y estilos de la música brasileña. También nos transmiten la textura pegajosa de los 8 bajos de la sanfona, parecida al quebra-queijo, que es un dulce típico del nordeste. Ah, muy duro, muy lleno de azúcar y amendoín, cacahuetes. O de las voces suaves del bossa nova, como el tema que vamos a oír ahora. Que, bueno, todo esto me hace recordar, mientras lo escucho, al chuchu, una verdura que no sabe a nada, pero bien cocinada, está riquísima. Al chuchu que hace mi padre, bien sazonado. Y, bueno, espero que abráis bien vuestras pupilas gustativas y afinéis vuestros tímpanos. No tabuleiro da baiana tem patapá, oi, carulu, usa, oi, tem bom pra ioiô. Se eu pedir você me dá seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem seu sambo canjiri, sambo candomblé pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baiana inteirinha, pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até no canjerê, pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois, vai ser mais uma ilusão, que o amor que governa o coração. Thank you. tabuleiro da baiana tem. Patapá, oi, caruza, oi, tempo pra ioiô. Se eu pedir você me dar o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem seu samba canjiri e o samba candomblé pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bonfim, quero você, baiana inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até me canjerer, pra ser feliz, meus tratinhos lá com você. E depois, vai ser mais uma ilusão, pelo amor que governa meu coração. O tabuleiro da baiana tem patapá, oi, caruza, oi, tempo pra ioiô. Se eu pedir você me dá seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bonfim, quero você, baianinha, inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até me canjerei, pra ser feliz, meus trapinhos com você. E depois vai ser mais um ilusão, e no amor quem governa é o coração. Tereru tore, tereru tore, tereru tore, tereru tore, tereru tore, tereru tore, tereru tore. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de esta sinestesia. Un tabulero de la baiana, dice el tabulero de la baiana, donde la baiana vende sus comidas, es una tabla de madera, pues hay de todo, hay comida, vatapá y caruru, comidas que se comen en Bahía, un estado precioso. Y hay muchas otras cosas, como el amor, el hambre, el deseo, etcétera, etcétera. Volviendo a lo que nos incumbe, por delante nos espera una hora de música con canciones que orbitan alrededor del planeta del arte culinario brasileño, como bien hemos dicho al principio. Un universo que no se limita al preparo de los alimentos ni al placer de comer y o de beber, sino que también evoca a las grandes confraternizaciones alrededor de la mesa, en cuyo centro están, pues eso, los alimentos. El hambre y el amor gobiernan el mundo, afirmó Schiele, el poeta romántico. Allí donde hay comida y bebida, entonces, hay siempre algo de alegría. Y la mejor forma de expresar esa alegría es con música, con danza y con jolgorio. Claro está. Sean los morros de Rio de Janeiro, donde no puede haber una feijoada sin antes tener asegurada una rueda de samba para facilitar su digestión. O en los bares del Braz, barrio céntrico bohemio de São Paulo por los años 30 del siglo pasado, donde, o mejor dicho, 40 o 50, donde Adoniran Barbosa probablemente no cantaba si no tuviera una mesa cerca con cerveza y pan, una cajetilla de cerillas, un plato y un cuchillo. O incluso en los mercados de San Salvador, donde los domingos nunca ha faltado un sarapateu, un samba de roda o una dosis de cachaza con miel. Peixe, peixe fresco, enxova, uritinga, pescado tá indo de choca, olha a raia. Prestem muita atenção neste meu sábio latim. É ouvir e aprender, tintim por tintim, o segredo e a magia desta comedoria, que começa bem assim. De corvina ou pescada, peixe-pedra ou camurim, ou um peixe à sua escolha, por melhor dizer assim. Se bem frescos, muito bem. Congelados, bom também, pelo menos para mim. O importante é o preparo desta iguaria popular. O famoso escabeche das bodegas do lugar, que com mimos e carinhos, em ambientes bem limpinhos, oferecem esse manjar. O tempero ou condimento é a mão de quem cozinha, diz o dito popular por Sinha Maricotinha. O restante é ingrediente, uma planta, uma semente lá da horta da vizinha. Estando o peixe limpinho, peixe-pedra, curupu, corte em postas com esmero e beba um licor de cucu. Pro tempero de antemão, apenas sal e limão, uma espécie de tabu. Deixe o peixe descansando para entranhar o condimento. Conte o tempo e faça o arroz branco para acompanhamento. Como branco é o vinho que se pede pro vizinho trazer para o momento. É costume maranhense, muito antes de fritar, envolver o nosso peixe com um pano para o enxugar. Só assim ele não gruda na frigideira desnuda, com o azeite a espirrar. Para o belo refogado não perder a tradição, vá cortando em rodelas tomate, pimentão e cebola com carinho. Cheiro verde picadinho, picotado com as mãos. Tudo isto em azeite bem quente na panela, vira o molho escabeche que se esvai pela janela no apuro do seu cheiro. Quem não quer provar o tempero dando uma lambidela? E é chegado o momento de juntar cada porção. Nosso peixe, nosso molho, nesta poetização. Pois com uma fome tão louca, já me deu água na boca, mesmo com tal falação. Ponha numa caçarola para ferver por breve instante. Tudo junto, peixe e molho, como dois loucos amantes. Tá bom de gosto e de cheiro? Não é preciso mais tempero nesse prato interessante. Abra o vinho e faça um brinde especial à boa mesa. Beba e coma com vontade, inclusive a sobremesa. Eu, que não fui convidado, digo aqui muito obrigado e vou saindo a francesa. Domingo, lá na casa do vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo, domingo, lá na casa do vavá, tremendo pacote que você não pode imaginar. Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem anda a Portela é que sabe que a coisa é divina. Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem anda a Portela é que sabe que a coisa é divina. Tinha gente de todo lugar no pacote do vavá. Tinha gente de todo lugar no pacote do vavá. Nego tirava o sapato, ficava à vontade, comia com a mão. Uma batida gostosa que tinha o nome de doce ilusão. Vi muita nega bonita fazer partideiro ficar esquecido. Mas apesar do ciúme, nenhuma mulher ficou sem o marido. Mas no domingo, domingo, lá na casa do vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo, domingo, lá na casa do vavá, provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. E tinha gente de todo lugar no pacote do vavá. Tinha gente de todo lugar no pacote do vavá. Um assovio de bala cortou o espaço e ninguém machucou. Muito malandro corria,

Bueno, ¿qué? Díganme ustedes, así yo me comía 10 platos de lo mismo y pues todo esquema y pasaría toda la vida comiendo. Así, sí, ¿no? Así. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Clementina de Jesuit, que es una mujer que si no la conocen vale mucho la pena explorar, no su música solamente, pero también su vida. Una persona que desde muy temprano empezó a defender a salir a problematizar la anonimalidad de las personas negras, ¿no? Y todo a través de la música, del samba y obviamente también de la vida de los negros y las negras que viven en las favelas, por ejemplo, de Rio de Janeiro. Escuchamos un fragmento muy corto de ella hablando sobre la vida en la favela y la vida como música. Y bueno, luego pasamos a otras cosas. Você vai gostar. Perdona, me he liado. Que me he liado un poco. Un segundo. Que ponemos el fragmento que decía ahora sí. Eu estava na taberna, no templo da taberna, que era a maravilha, né? No dia Nossa Senhora da Glória. Quando aí ele morava naquela ruazinha, logo atrás da taberna, não esqueço o nome da rua agora. E ele passou que vinha do banho de mar. E eu estava numa mesa, já sabe, como sempre. Umas galinhas, umas coisinhas e umas biritas, umas belas cervejas e chope, que é o melhor chope que temos ali pela Lapa, é... Pichadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O enxadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e torresmo à milanesa da minha Tereza. O enxadão da obra bateu de hora. Vamos embora, senhora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O enxadão da obra bateu de hora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito. Trouxe ovo frito, é. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e torresmo à milanesa da minha Tereza. Vamos almoçar sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entende nada. Depois puxar uma paia, andar pouco pra fazer o que ele é. Dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. O mestre falou que hoje não tem vale, não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou eu. Se segura, Maria. O mestre falou que hoje não tem vale, não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou eu. Se segura, Maria. O mestre falou que hoje não tem vale, não. Só pra ele que tem, né? Ele se esqueceu. En casa no soy yo. Sí, bueno, pues aquí Clementina de Jesuit y con Adoniram Barbosa, que justo lo habíamos mencionado en la introducción, cantando este tema mítico, Torresmo Milanesa, ¿no? Que es un... Bueno, yo tengo la intuición, no lo sé muy bien, pero son dos operarios que acaban de trabajar, son las 11 y media, y dice, oye, vamos a sentarnos aquí en la esquina y hablar un poco, pero primero cuéntame, ¿qué tienes para comer? ¿No? Pues esto, torresmo a milanesa. Y ahora vamos con la infinita, inmortal reina del samba, después de Clementina de Jesús, tal vez, Elsa Soares, que, bueno, pues desde aquí le rendimos homenaje después de casi cinco meses de su desaparición. Y no solo a ella le rendimos este homenaje, pero también quería que esta selección de temas fuera una alegoría a las mujeres que estuvieron y continúan estando al frente de los fogones. De alguna forma responsables por la conservación de las recetas familiares más antiguas, por la sabia selección de cada ingrediente, condimento, hierba o especie. A ellas les atribuimos desde esta maravillosa sede de la Penca Radio la transmisión de la cultura de los alimentos. Porque solo ellas, de alguna forma, han sabido mantener encendido este horno de leña, ¿no? La cultura del fuego. Tal vez hoy el nombre de estas mujeres solo resuene en el silencio, roto solamente por el crujir de las brasas. Pero en nuestros paladares, en nuestros estómagos, en nuestras lenguas y en nuestras músicas retumban los conocimientos que ellas nos han ido dejando, cultivando y perpetuando, incluso su propia memoria. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida, comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Agora soma pra multiplicar bebida que o filho de Semele trouxe de vinho do fruto molhado da vinha, embebedando os mortais e liquidando os seus ais, trazendo o sonho, o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que aos deuses se dá, um Deus que se põe ao dispor. Não há melhor drogaria pra dor. A ele que se deve o que se dá e se recebe, o bem que se tem e que se detém. Messias que se bebe. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida, comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Agora soma pra multiplicar bebida que o filho de Semele trouxe de vinho do fruto molhado da vinha, embebedando os mortais e liquidando os seus cais, trazendo o sonho, o apagamento do chama pelo nome que te apraz. Ah, só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Solo dos cosas tienen valor en esta vida: la comida y la bebida. Ya decía la sabia y, como he dicho antes, infinita Elsa Soares. Y bueno, ahora a continuación, aunque es un poco de crimen seguir poniendo algo después de Elsa Soares, pero bueno, que Dios y ella misma me permitan hacer esta acción. Escucharemos a Carmen Miranda, cómo no. Si hablamos de Brasil y hablamos de comida, pues tendremos que hablar de Carmen Miranda en algún momento, ¿no? La señora que llevaba ese sombrero lleno de frutas tropicales. Aunque por ahí dicen algunos blogs en el Reddit que eran de plástico o de cartón piedra. Bueno, sea como sea, nos da bastante igual. El tema es que esta mujer cantaba allí por mitades del siglo pasado. Dijeron que yo volví americanizada, que se ve que se fue a Estados Unidos y que la criticaban porque había vuelto demasiado americanizada. Lo cual es interesante reflexión porque ella ni es brasileña, porque nació en Oporto en el buen año de 1909 y terminó muriendo en Beverly Hills en 1955. O sea que brasileña lo fue, si de acaso de paso. Pero bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es un pedazo de esta canción que oiremos a continuación, que dice: na hora da comida, enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou de camarão e ensopadinho com chuchu. Quiere decir, en cuanto exista Brasil, en la hora de comer, yo soy de gambas, ensopadito con chuchu. Chuchu es una delicia de verdura, que no sabe a nada, pero bien cocinada, se te cae todo al suelo. Vamos allá. E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada, que corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Mensaje de mi padre en el WhatsApp que dice: lo mejor de Carmen Miranda es que siempre actuaba sin braguitas. Pues muchas gracias, papá, por esta información tan, tan informativa. Bueno, la verdad es que sí que es informativa. A continuación, oiremos a, ¡buah!, a esta persona que me apetece mucho introducir a la gente que ya no, que aún no la conozca. Una real desconocida dentro de un mundo fascinante que es el del samba. Chiquinha Gonzaga, Francisca Gonzaga de no sé qué, no sé das cuenta, no sé das cuenta. Un nombre muy largo que no me he memorizado, ya me disculparéis. Pero bueno, una señora que nace a principios del siglo pasado y joder, con la tipa. Es pianista y compositora, una de las primeras compositoras de mujeres en aquel tiempo. Y no solo es pionera en ser compositora, mujer, sino que también es pionera en empezar a incorporar la música popular en los bailes de salón que existían o que se consumían en aquella época, ¿no? Pensamos, pues esto, Brasil, principios de siglo XX, pues la élite quería escuchar la música portuguesa, europea y lo más blanco posible, ¿no? Y bueno, pues esta mujer, Chiquinha Gonzaga, en 1914 escribe este maxixe, que también se llama tango brasileño, que se llama Costa Jaca. Costa Jaca, jaca es una fruta tropical que también existe en el sudeste asiático, jackfruit, que es una fruta majestuosa, muy rica, muy dulce. Bueno, pues esta acción de cortar la jaca nos deleita esta pionera en todos los sentidos con este temazo, que a mí me parece un temazo y además el primer instrumental de esta compilación. ¡Ey! Es broma. En verdad me he equivocado de canción. Ahora sí. ¿Qué os parece esta señora tan señora? Increíble, ¿no? Bueno, pues ahora cambiamos un poco de estilo, porque ya nos quedan 13 minutos para ir terminando. Y nos vamos al nordeste de Brasil. Vamos a escuchar un poco de baião, un poco de coco. Pero nunca saldremos de el concepto o la premisa de la comida. En el nordeste se come mucho y muy bien. Y también se canta sobre lo comido. Y de hecho, mucha música popular coge ideas o referencias de la comida y de lo natural, de los árboles, de las frutas y de sus pájaros, para hablar de cosas del día a día, como el amor, ¿no? Y aquí tenemos un muy bonito ejemplo que se llama Banana Madurinha, plátano madurito. Madurinha vinicada pro Chechel, o rapaz que beija a moça vai direito para o céu. Ai meu Chechel de bananeira, namoro mas nunca sou com a moça desta ribeira. Ai meu Chechel de bananeira, namoro mas nunca sou com a moça desta ribeira. Hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. É para saber se tua saudade é igual a minha. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Que é para saber se tua saudade é igual a minha. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Que é para saber se tua saudade é igual a minha. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Baixa limoeiro que hoje eu quero apanhar limão. Quero lavar as mágoas que eu tenho guardada no coração. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Que é para saber se tua saudade é igual a minha. Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha. Bota gás no candeiro. Quanta Bueno, pues aquí hemos tenido a Orinha do Coco, de la ciudad de Olinda, al lado de Recife. Una bella persona y más bella aún su música. Y antes de eso, hemos tenido a Dona Lia de Itamaracá, que si no la conocéis, pues tiene un recorrido increíble, muy largo, muy bonito y, bueno, cuyos temas se han versionado hasta el infinito. Ahora, ya estamos yendo hacia el final de nuestro viaje gastronómico, sónico-gastronómico, vamos a ir a un tema que se hizo muy popular por Gilberto Gil, que se llama Pipoca Moderna, pero que es original de Banda de Pifis de Caruaru. Caruaru es un estado, una ciudad en el centro del estado de Pernambuco. Y bueno, oiréis que es muy característica la agrupación, porque son tambores y flautas, pero justamente por muy tradicional que suene, este tema pues va sobre esto, sobre una palomita moderna. Madurinha, vinicada, buchecheu, um rapaz que beija a moça. Ai, meu checheu. Aquí Pipoca Moderna de Banda de Pifis de Caruaru. Y ahora vamos con una, también una grande, la Rainha do Baião, después de Luiz Gonzaga. Ella se nombraba la Reina del Baião. Marinês, y en este caso Marinês y su gente. En esta canción, Peba na Pimenta. Peba es un bicho un animal que se llama tatú también, que aquí en España lo conocemos como armadillo. Armadillo que nunca nadie habría pensado que se come, pero en el estado de Paraíba, un estado al norte de Pernambuco, de donde estábamos ahora, pues se come. Y de hecho Marinés cuenta en esta canción que prepararon 5 armadillos y estaban tan picantes que no podía parar de llorar. Y Marinés dice, ¡ay, ay, ay! Porque estaba muy picante. Seu Malaquia preparou 5 pebas na pimenta, só o povo de Campina. Seu Malaquia convidou mais de 40. Entre todos convidados, pra comer peba foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, se arder não quero não. Seu Malaquia então lhe disse, pode comer sem susto, pimentão não arde não. Benta começou a comer, a pimenta era da brava, danou-se pra arder. Ela chorava, se mardizia, se eu soubesse desse febre eu não comia. Ai, ai, ai, seu Malaquia, ai, ai, você diz que não ardia. Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, ai, mas tá fazendo uma relia. Depois houve arrasta-pé, o forró tava esquentando, o sanfoneiro então me disse, tem gente aí que tá dançando soluçando. Procurei pra ver quem era, pois não era Benta que ainda estava reclamando. Ai, ai, ai, seu Malaquia, ai, ai, você disse que não ardia. Ai, ai, tá ardendo, eu sei que tá. Ai, ai, mas tá me dando uma agonia. Sujeito, tu não disseste que esse peba não ardia? E ardeu, Benta. Ardeu. Mas tu gostou. Eu gostei. Gostei, mas tô com os peixes pegando fogo. Depois houve arrasta-pé, o forró tava esquentando, o sanfoneiro então me disse, tem gente aí que tá dançando, soluçando. Procurei pra ver quem era, pois não era Benta que ainda estava reclamando. Ai, ai, ai, seu Malaquia, ai, ai, você disse que não ardia. Ai, ai, tá ardendo pra danar. Ai, ai, mas tá me dando uma agonia. Ai, ai, ai, seu Malaquia, ai, ai, me dijiste que no picaba. Me dijiste que no picaba y está ardiendo que te cagas. Pues esto dice Marinés, que le gustó la peba, le gustó el armadillo, pero que picaba demasiado. Y bueno, ahora aprovechando que llega el verano y uno de los días característicos, de las fiestas característicos del verano es a San Juan, pues vamos a eso, a la fiesta del maíz, que es como se celebra en el nordeste este dichoso y querido San Juan. Sertanejo festeja, a grande festa do milho. flak. Pues esto, la gran fiesta del maíz. A grande festa do milho. Y bueno, ahora sí que se termina nuestro viaje de estómago, corazón y orejas. Y bueno, no sin antes agradecer a esta magnífica casa, nave y santuario que es el Pumarejo. Y dentro de ella, pues esta radio querida y hecha con mucho cariño y a pequeñas piezas y a pequeños pasitos, que es la Penca Radio. Y agradecer directamente pues a Alex Welburn, que es la gestora. Pero a ver, ¿cómo lo puedo hacer esto? Un segundo. La gestora. Nos despedimos con este tema de Auzioni, que se llama O Papero Meu. Auzioni es una señora, no sé si aún existe, espero que sí, quiero desear. Auzioni, que es marañesi, es del último estado del nordeste antes del Amazonas, girando el continente americano a la izquierda. O Papero Meu, quiero decir, así por detalle, que es un tema que versioné en mi álbum, haciendo autorreferencia y publicidad, con otro tema de origen popular, que se canta mucho en los Teheruji Koku de Hoda, en Paraíba, que, bueno, es el primer tema de mi álbum, que se llama Ma, y al final canto este tema que dice... arroz bem docinho, não há nesse mundo quem não comeu. Quando mamãe preparava, eu gritava, o primeiro papero é meu. E este tema viene justo de este tema de Alcione, que agora escucharemos como despedida. Bueno, espero que os haya gustado e que os continue gustando. Tenemos muchas horas por delante de programas, de cosas interesantes. E, bueno, desde aquí un abrazo enorme. Que tengáis un buen jueves y un buen viernes y un buen sábado y un buen domingo y todo lo que sigue a continuación. Arroz de tocinho, não há maranhense que nunca comeu. No meu tempo de criança eu gritava primeiro, papero é meu, o papero é meu, mamãe. Eita, maranhão danado. Arroz de tocinho, não há maranhense que nunca comeu. Eu gritava primeiro, o papel é meu. No meu tempo de criança eu gritava primeiro, o papel é meu. O papel é meu, mamãe. Oi, Manuê, tinha ela. Oi, Manuê, tinha ela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Camarão seco no azeite de coco, farinha d'água amarelinha. Chega na pamonha, vamos e tá quentinha. Chega na pamonha, e a pamonha tá quentinha. Tem milho verde fresquinho, sinhá. Tem tapioca e arroz de cuchá. Pimenta de cheiro, escabeche de tainha. Pimenta de ah, cheiro, meu Deus do céu. Escabeche de tainha. Aí, olha o Manuê, tinha ela. Olha o Manuê, tinha ela. Milho ralado, leite. Açúcar e canela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Tem tambor de mina, tambor de viola e tem serená. Tem tambor de mina, tambor de viola e tem serená. Maranhão, que coisa linda, maninho, eu quero voltar. Maranhão, que coisa linda, maninho, eu quero voltar. Eu quero voltar, mamãe. E tem mais, caldeirado do Germano, solado ribeirão e peixe frito no olho d'água. Eita! Olha o Manuê, tinha ela. Olha o Manuê, tinha ela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Olha o Manuê, tinha ela. Olha o Manuê, tinha ela. Milho ralado, leite, açúcar e canela. Ai, que saudade. Milho ralado.